Se os pingos da chuva fossem limonada, ai que gostoso seria. Lá fora eu brincaria com a boca aberta. Se os pingos da chuva fossem limonada, que bela chuva seria. Se os flocos de neve fossem de sorvete, ai que gostoso seria. Lá fora eu brincaria com a boca aberta. Se os flocos de neve fossem de sorvete, que bela neve seria. Se os raios de sol fossem de chicletes, ai que gostoso seria. Lá fora eu brincaria com a boca aberta. Se os raios de sol fossem de chicletes, que sol legal que seria. Dança patati, vem dançar patatá, é muito legal. Patati patatá, é muito legal. Vem com a gente dançar, bata palmas. Patati, vem dançar patatá, é muito legal. Patati patatá, é muito legal. Vem com a gente dançar com a boca. Yeah! Dança patati, vem dançar patatá, é muito legal. Patati patatá, dança patati, vem dançar patatá, é muito legal. Vem com a gente dançar. Dança patati, vem dançar patatá, é muito legal. Patati patatá, dança patati, vem dançar patatá, é muito legal. Vem com a gente dançar. Primeiro você abre a torneira, torneira. Primeiro você abre a torneira, torneira. Tome banho de espuma, espuma. Banho de espuma, espuma. Depois mistura espuma com água, com água. Depois mistura espuma com água, com água. Tome banho de espuma, espuma. Banho de espuma, espuma. Entre na banheira e se lave, se lave. Entre na banheira e se lave, se lave. Tome banho de espuma, espuma. Banho de espuma, espuma. Pegue uma toalha e se enxugue, se enxugue. Pegue uma toalha e se enxugue, se enxugue. Tome banho de espuma, espuma. Banho de espuma, espuma. Primeiro você abre a torneira, torneira. Depois mistura espuma com água, com água. Entre na banheira e se lave, se lave. Pegue uma toalha e se enxugue, se enxugue. Tome banho de espuma, espuma.